Entity, it's your friend direct, you know. This entity doesn't feed you, Mr. 1016. Bom dia, com fins autorizados, nível de voo 340, na cola da pista no zero com curva direita na subida árvore, após voo posição elétrica, após direto stop, intercepta pêndulo 21, aciona 5076, controle 120, décimo 8. No meia, bom dia, livre pouso no zero, vento zero no zero graus, 2-2. Livre pouso, pista no zero, 9-6. Confirm clear for the approach. Sir, friend, I'll accept approach. Come and stand for local weather. Copy. Affirm, call me back. Sorry, just stand by, G-Flux. Stand by. Gol 991 no meio, salão 22, direito no 211. Direito no 211, obrigado. 1195. 11895, Gol 991 no meio, bom dia, Alfa e Juliette, portão 01. Alfa e Juliette 01, na nova mente. Ocean 6525, clear to land 110, in 020 degrees, if 2 knots. 99 à sua posição, sabe que irá aguardar a liberação do portão 01. Sim, aqui é a posição normal Ocean 6225, ground is 25, repeat to the right, call ground 121 with no one. 11, 5. Ocean 6225, taxi via Alpha and Kilo via 813 to get 03. Alpha Kilo via 813 to get 03, yes, nice. Z4040, Planeira Equipe de Sola, CM que aeronave da Avianca, parque no 03, livre bus, chama táxi. Estabelecendo indicação desse operador no pés, altímetro em Salvador 1017, chegada Bonf. 2017, chegada Bonf 1093. 3160, decolada 10 na 0 de Lirume, interceptando no número 87 Mossul, aciona 5102 e o controle 208, está na posição 08. Correto, então 3153, chama para o funcionamento. Azul 4040, acionado para o táxi, seu AB de 112, 2056, alterna Uberlândia. Azul 4040, livre táxi, parte principal em Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 017. 7, livre táxi em Índia, ponto de espera 1895, com 1097 de ajuste, Azul 4040, obrigado, 1-0. 1040, bom dia, a linha decola 0, vento 0, 1, 0 graus, com 3 nós. A linha decola 1-0, Azul 4040, 4-0. 4040, vírgula 930, controle 1, 2, 10, decimal 8. 208, boa. Controle Salvador, muito bom dia, azul 4040. Azul 4040, contato na terra do colégio, submantém 340 via Arbor. 340 via Arbor, azul 4040. Controle Salvador, bom dia, Federal 9972, está cruzando 2130, Paiapo. Federal 9972, essa indicação desse mantenho de voo 0 Coelho. Você para 3 mil pés, o ultimate em Salvador, colo 0 no 7, chega da maré. Coelho de WhatsApp. Descendo para 3 mil, 0 no 7, chegada da maré, vai voar direto em WhatsApp. Se possível, pode voar duas. Geral na nossa feira, sendo indicação, desça para 4 mil pés, altímetro em Salvador, no 0, no 7, chegada a Mário. 9970 para 4 mil na Mário. Zero quatro zero, voo elétrico. abraço, Azul 4040. Sobre 7, agora só um minuto cobre para sair da árvore por Elefa. Azul 4040, chame Recife 260, apenas 28, décimo 8. 02288, boa. Boa no 093, LVS, informe Chave 0 no localizador. Camarada estabilizado, boa, 093. Livre de pouso 0, 0, 0, 0, 3. 972, Liga LF, dessa para 2010, altimetria em Salvador, 1017, chama estabilizado no localizador. Autorizado LF, descendo para 2000, 1997, vai ser importante estabilizado, será 972. Para 2010, altímetro em Salvador, 1017, informe estabilizado no localizador, 9970. Ok. Informe estabilizado, 9973. 093, solo 52, 1211. Solo 1, 093, bom dia, Alfa, Juliette, portão 7. Alfa Juliette, 7, 0, 1. Estudante acionamento, portão 4, 357. Livre, chama-se 357. Vai, chama-se 357. Turem 1, 1, 8, 2, 9, 5. 2, 9, 5, bom dia. Vai, Salvador, bom dia, federal 99, 7, 2. Será 9972, bom dia, livre pouso 50, 200, 20 graus, com 2 anos. Livre pouso 90, será 9972. Alfa 3 Lima Alfa 3 Lima, chama-se o Lizardo. Marco 3 Lima, 9970. Tal 9972, solo foi o 55, direita, Alfa e Kilo para 5 Lima, do Pátio 3, na minha escuta. Alfa, Kilo, Pátio 3, 5 Lima, na sua escuta, senhor, 9972. Chama todo o servidor, é 198, decimal 95. 1895, cadete. Geral 9970. Geral 9970, bom dia, livre pouso, vento variável com 4 nós. Gente, 9970, confirme, livre pouso. Federal 9970, vento variável com 4 nós. É, obrigado. Checante externo, baixar travado. 3 horas e 20, alterna confirmado. São 3517, livre táxi, parte principal indo. Tempo de espera, torre 1895, ajuste de altímetro no 017. E a Pátio Índia, ponto 0895, na 0972, bom dia, na 3695. Busca de estacionamento até 3153, posição 8. 3153, ele que puxa, meu táxi. Pronto. 3597, mantém o ponto de espera. Até. Segundo, 7 ali mantém? Ali mantém, André, 597. Taxi 3153, Pátio Principal Índio, ponto de espera, Torre 895, ajuste no 07. Tan 31, corrigindo 3517, livre decolagem, vento 0, 10 graus, com 2 nós. Livre decolagem, estava 0, está 35 na série. Zé Geral, bom dia, Alfa Kilo, remota 5 Lima, parte 3. Alfa Kilo, remota 5 Lima, parte 3, obrigado. Europa Diretiva, REST. Europa 383, STAN, LEVA, COMMENTION ECHO, REQUESTED 1208. 1208, VAR. At level 400, via Upper Zulu 10. Take off for Lima 0 with the right turn after the party. Dial the party and after dial Fly Leda, position, and after Leda, Motiva, Mike, Oscar, Tango, Victor, Alpha. Call code 5113, Salvador de Padre, 120 Pan 8. Europa 33, just here on Charlie, Coke, Lima, Edmund, via airway, Humble Blue 10, after the butterway turn, and dial Leda, Motiva, available 400, Coke 5113. The battle frequency is 120.8. Aeroporto 03, read back correct, correct for pushback at the setup gate 11. We do Aeroporto 03. Tan 3153, bom dia, a linha decola 50, vento variável com 2 nós. A linha decola, Tan 3153. 6225, Tampa, Sul, Brasil. 6225, Brasilia, set level 260, Toyota Zulu 17, takeoff runway 10, after takeoff right turn with Arbor, departure, and Alaska transition. Call code 5122, Salvador, departure 1208. Destination Brazil, level 360, Pazul 17, taking off 108, right turn, Arbor, left 5123, 1208, call right for pushback and sound for position number 3. Ocean 6225, read back correct, just change your flight level now, flight level is 380. Level 380, roger. Right. Stop pushing setup, 803. Ocean Air 62 do nono com a Foxtrot autorização Galeão. Ocean Air 62 do nono, Galeão autorizado, nível de voo 360, da cola da pista no zero com curva direita na subida da El, Leda e Rumi, após o Upper November 857, conforme a rota do plano. Aciona 5125, controle 120 do sinal 8. Da 360 para o Galeão, decola da BS, curva direita, da El, Leda e Rumi, conforme o Upper November 857, 5125, 120, 20.8, controle. Correto, acionamento 211, chama pronto, acionamento. Chame Recife em 260, Atena 288. 260, 288, bom dia. Campinas autorizado 340, decolando da 10 com curva direita na subida da El, Leda Motivo, após o pêndulo 10, Atapubave e o pêndulo 16 e segue conforme a rota do plano. Aciona 5124 e controle 120 do sinal 8. Correto, chama pronto para o estacionamento do 1401. Chame Recife 251, Atena 3395. Ona 251, Ona 3395, tá? 3113, bom dia.